Muita pressão. Muita pressão. Joa. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subindo, Karine! É a do Mineiro! A pressão vai subir. E aí, caçador? A pressão vai subir. O show do animal vai começar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão. Bora, Murilo! Bora, DJ Gordo, aí de no pressão. Mostra o que tu sabe agora, bota na pressão. Bora, DJ Gordo, aí de no pressão. Mostra o que tu sabe agora, bota na pressão. É na pressão! Bota na pressão! É na pressão! Bota na pressão! É na pressão! Bota na pressão! É na pressão! É na pressão! É na pressão! É na pressão! É na pressão! Só agora! Bate o bagulho! Feio e ninguém me queria. Saiu, sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e meu parceiro DJ Jadson. Novinha aqui do Croco. Lá do Pop Som, Águia da Amazônia. Novinha aqui do Croco. Na companhia do meu parceiro, compadre Paulinho. Desmora. Ele fez o convite, ele veio curtir aqui do Caribe hoje. Desmora. Seja bem-vindo, garoto. Desmora. E aí, parceiro DJ Sayag. Bora pra cima que já começou o bagulho doido. Cadê o grito da galera do Paysandu aí? Eu quero parabenizar a torcida do Paysandu que até os 80 e poucos minutos tava comemorando o acesso, mas não foi dessa vez. Torcida do Paysandu, a equipe que jogou muito lá, mas infelizmente vamos ficar para o ano abraçado como sempre. Exatamente. Um depende do outro, outro depende do outro. E o Remo e o Paysandu fica na Série C. Cadê a minha torcida do Remo aí? Bora botar pra cima que dia 21 vai ser assim, ó. Eita, compadre Paulinho. Essa festa, eu nem sei. Eu sei. Essa festa, chamei o gordinho, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. O nosso amigo Eduardo, o formigo Matheus, tá todo mundo no apoio aqui, ó. E a minha panelinha hoje tá completa. Oi, cheguei, a festinha vai começar. Chegamos, ó. Quem vai me dar? Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu correr aqui. Tomou só tapa na cara e saiu correr aqui. Tomou só tapa na cara e saiu correr aqui. Minha risa de contar, cê não acredita nas ideias. Tô me adonada da festa, era aniversário. E agora? Tô me adonada da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E a galera que tá solteiro, isso aqui tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate. ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Com Gordo e o Tinho o bagulho fica doido. Com Gordo e o Tinho eu doido aqui no croco. Com Gordo e o Tinho o bagulho fica doido. É assim, com Gordo e o Tinho o bagulho. Mais pólvora. Uhul. E o nosso amigo Kaique, o meu amigo Clailson, o Rubinho lendário tá comigo. O Lucas, o pezão dos primos, também um grande abraço. O MK Santos, o Marcinho Santos, toda a galera aqui. É a primeira dama, segura garoto. E toma batidão, toma caqueado, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vai. Joga a mão pra cima, mas alguém dá um grito. Para. Olha o soquinho pro céu, soquinho, soquinho, soquinho pro céu. O Jefinho da GDG. Ele disse: o moleque doido tá na área. Bora, bola, bola. Bola do bagagem. Olha o meu parceiro. E o meu parceiro Bola GDK também tá comigo. E aí, meu parceiro Bola, segura, garoto, que o bagulho tá doido aqui, ó. Os amigos que brota de BT. Se não tiver de gol, ela nem olha. Agora eu tô de pressa. De meio eu tô comendo várias. Meu parceiro Osto Leão, feliz da vida aqui na minha ponta esquerda. Bora, Leão. O Igor Neve do chute certo. Bota logo aí o chute certo no telão aí, neném. O maior site de aposta do mundo tá no telão. Os revoltados também já na área. Bora, Beckzinho. A minha PDK também tá em peso. Meu parceiro Del, o Leandrinho. O Dieguinho também. E as suas primeiras damas aí, ó. Os amigos que brota de bem. As ruas de gaçada. O nosso amigo Maia da Série. E o nosso amigo Dindo Animal. O Biel, o Matheus, o Smith. O Gacil, o Janta. É a galera do Binguim. Obrigado pela moral aqui, ó. Quando o Tinho tá tocando, olha o que a galera fala. O bicho que tá falando, o bicho que tá falando. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Bora, bora, bora, já, então toma! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Eles vão cantar. Às vezes ela sua. Eles vão cantar, quer ver? Me mandou morar na rua. Daquele jeito! O mascote falou assim, ó. Bora, Roninho da 160. E aí? Deixa eu mandar um grande abraço também aqui. Ó, meu grande amigo Rodrigo do patrocínio, ele já falou. Eu tô curtindo o animal e eu tô aqui no lado esquerdo, só na manha. O nosso empresário Wellington Franco, o homem que comanda o carvão do Pará. E essas foram a Patrícia, obrigado pela moral aqui na nossa ponta esquerda. Sejam bem-vindos aqui no animal. E aí, maninho, bota a pressão assim, ó. Eu tô gostando de uma prostituta. Um abraço especial dos irmãos Tinho Pressão e Gordo. O nosso amigo Igor do Barreiro. O Thiago Lima, você também do Trimbala. O mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é crocô? Tenente Márcia. E o nosso amigo Ronda. O Ronda. Tá todo mundo aqui, ó. O nosso parceiro Dudu Bene. E aí, Dudu? Um abraço pra você também do Tinho Pressão. Segura a pressão do animal assim, ó. Vai pro padre, faz caqueado. Bora ver como é que é, bora ver. Dança, toma, toma. Goi de amor, o goi remédio na vida noturna. nossa amiga Fernanda Matos. Ela tava sumida do Grogo. O Maurício Paiva, Bruna. Ah, Marta, um abraço pra você aqui, ó. Bora, gordo. O nosso amigo Renanzinho. Ele, meu grande amigo Paulo dos Danadinhos. Meu amigo Márcio. E o meu grande amigo Júnior do Alverende. Eles estão só na manha por ali, ó. Fala, meu parceiro Choki. E aí, Choki? Bora pra cima. Bora pra cima. Vai, vai. O baterista falou: é guardar vontade de dançar, moleque. Ó, bora. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Dança. E o nosso amigo Dildinho dos Mal Falados. Bora, Luan da Crocovibe. E o meu grande amigo, o Almir da GDO. Meu amigo Leonardo Oliveira da Panelinha já falou. Hoje eu trouxe o time completo. E tá chegando o aniversário da panela, papai. Bora, Raul Sumano. Meu amigo Pato da família Baguari. E aí, Valdião dos Caixa Baixa. Bruno da CB. Será do Grogo. E aí, Ricardão Lobo Mal. Fala pra galera qual o som que tu gosta. Crocodilo pra mim. Tu gosta, não gosta. Ela tá. Olha os revoltados. Vestida de surpresa. Vai dançando, Me treme, treme. Ela treme. Alô, Vitor. Ela treme. O nosso amigo carequinha showman também tá no camarote. Sempre minha. Só ressaca, né, moleque? Amigo Dark, sai da frente. E a família rolo cumpre isso. Quem é croco vai pro croco. E eu já vou mandar um recado pra galera de Mosqueiro. Hoje, segunda-feira, estaremos no Botequim fazendo uma super onda em Mosqueiro. E você é o nosso convidado. Vem curtir o animal em Mosqueiro hoje. A ilha tá em festa. É a ressaca do feriado. E o meu patrão Demar Gonçalves já mandou avisar. Tá todo mundo convocado, bora invadir Mosqueiro. É a galera que vai curtir hoje Mosqueiro. Vem comigo. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Bora, Japão da Panelinha. Bora, Gerente Alves. China. Fala, meu parceiro Sapinho. Dani Silva, Fernanda e a Lu Moraes aqui, ó. Eu tô com o gordo e o Dini, as novinhas me adoram. Eu tô com fala, gordo meu parceiro, Madeirinho, Madeirinho. Ele é a primeira dama aqui da minha esquerda. Assim, ó, vai, vai, já, vai. A molecada que fica de gandai aqui com as motos fazendo rangandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand bagulho todo rolando. E aí, Sabinho? Amigo Paulo, Ana Carla. Na área. Bora, Paulo. Filho, Carlos Souza. O meu parceiro Malzinho também. Esse é crocodilo da veia, moleque. Pra cima, Malzinho. Pra cima. E essa equipe Spider tá na área. Um abraço pra vocês aqui, ó. Sassoca, Tiana, vai sentada na vinha. Sassoca, Tiana, vai sentada na vinha. Sassoca, Tiana, vai sentada na vinha. Sassoca, Tiana, vai sentada na vinha. Fica de lado, toma ali, fica de lado, toma ali, fica de frente, toma ali, toma ali, toma ali. Vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar, vai começar, vai começar, vai começar. Já começou, muito tempo já. Vai começar, vai começar. Já começou, vai começar, vai começar. Já começou, gente usado, loiratinho, toque. Deixa eu mandar um abraço aqui, equipe Spider. E também os revoltados do pop aqui, ó. Obrigado pela moral. Meu amigo Dieguinho, você é o Del PDK. Meu amigo. Amigo Jamaica Red Live. E aí, Jamaica? E o meu parceiro Viz Almeida? Ele também já tá aqui, ó. O Juninho Souza também, a família conhece. Já tá na área. O nosso parceiro William Despintado. Esse moleque é gente boa. Bora, William, você é o Bola GDK. O Jabuti Explosão. Tira o chapéu pra esse trio aí. Yes. O Jabuti Explosão disse quase, moleque. Cheguei muito perto. Vai, William! E aí, bora! Coxinha tá na área. Amigo Vitor, é só a primeira dama. Bora, dona Ilze. Pra quem não conhece o Coxinha, é o Alanzinho da BD40L. Que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Moleque, dá trabalho, ó. Conquistar mulher solteira, tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia, tatuagem. A tatuagem, Paulinho já tem. Na cadeia, tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Bora, Rodrigo da equipe, sigo. Passagem na cadeia. Joga essa bunda pro alto. Se liga, se liga. Joga essa bunda pro alto. E o teu parceiro Alan Souza já falou. O bagulho doido é aqui, ó. Bora, bora ver dele, bora ver dele. É o bom. É o melô do Bruno Verdeiro. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bola boa. Olha o saco, olha o saco. DJ Lohan que tá tocando. Cuidado com o saco. Eu que sabotei. O Bruno Verdeiro foi levar a mãe dele pra festa sexta-feira, moleque. Se arrependeu, ele falou. E essa aqui, ó. E aí, Rodrigo do Globo. Olha o tempo NK mandando o flash aí, ó. Vai, vai, vai, vai. E o nosso amigo Ney, vai fuder no céu, piranha. O cara que comanda o melhor salão do Jardelândia. Piloto, e o nosso amigo Playboy da panelinha. Tu vai dar pra um? Bora, fake da Nike. Tu vai dar pra um? Olha o seu Madruga, doido pra. Tu vai dar pra um? Doido pra namorar o seu Madruga. Piranha. Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu. Chama um abraço também, nosso amigo Vitinho da Duque. Da O vai descer. Lá de Coraci, ele, o gordinho. Da O vai descer, eu vou deixar. O gordinho, chute certo, o Jobson, o seu amigo Lucas. Da O vai descer. Lucas Raiol, o Anderson, no chute certo, tá todo mundo aqui, ó. Aproveita, aproveita. Aproveita. O Samuel, o melhor momento dessa. Amigo Johnny, também o Flávio. Eu te jogo aqui. DJ Pio Furacão hoje fazendo aniversário, bora Pio. Parabéns, DJ. Fala com essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O Mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, vai. Põe um capacete, põe um capacete, põe um capacete, põe um capacete, sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Se apaixona. Acelera! Essa vai pro meu parceiro Murilo que tá no berço, maninho! É amigo Páscoa lá do Gordo Dinho, lá do Rio Doce! Velha guarda, velha guarda! E aí, Murilo? Ele gosta da pressão do animal aí, ó! 1, 2, 1, vai, vai, vai! Bora, equipe 100% União de Marituba, vem comigo assim, ó! O nosso amigo Hernandes Raul Black, o Alassim Moraes, jogador do Clube do Remo, o Ilho, o rei dos óculos, o adoteiro, ele, o seu parceiro, o parceiro soldado, e o nosso amigo Madeirito. Bora, Madeirito, que a pressão é só aumentando assim, ó. Lá de Sandro, se, doce, doce. Boninho, o clima tá agradável, o Caribe Show daquele jeito. E eu tô recebendo hoje aqui a companhia do nosso amigo DJ Jadson lá do Pop Som, o Águia da Amazônia. E claro, vou chamar ele aqui pra dar um toque pra galera, até porque hoje ele veio receber o convite do compadre Paulinho. E sempre que a gente chega por aí, a gente sempre é bem recepcionado aí pelos DJs. E aqui no Crocodilo não é diferente não. A gente procura receber todo mundo da melhor maneira possível. E o meu amigo Jadson do Pop Som tá aqui comigo. Bola GDK, William Despintado, Filipinho, dos caras de pau, o Rodrigo da equipe 5, meu amigo Jabuti da Explosão, nosso amigo Luan, direto de Santa Catarina, o nosso amigo Max Louco, Luan, toda a galera curtindo por aqui, o Jefferson Rick, o William, equipe massa original do Icuí. E aí, Jadson, o homem que comanda o Pop Som Águia da Amazônia, ele vai subir aqui, vou passar aqui pra ele a unidade móvel, ele vai falar, ele vai falar. E aí, Jadson? É Crocodilo! Legal, Cine Gordo, Giro Pressão, a galera que comanda e faz e acontece na pressão no estado do Pará, não só no estado do Pará, como em todo o norte do Brasil, meu irmão. A galera vem arrebentando e a galera gosta, a galera curte. Em pleno domingo, logo após a eliminação do Paysandu, a alegria é contagiante hoje aqui no Caribe Show. Quero mandar um forte abraço aqui, Gordo, se você permite. Você é o Dino Pressão, meu amigo Paulinho, ele que fez o convite e disse: Jaderson, bora conhecer o Crocodilo. Que vontade, e, que vontade. E na mesma hora dessa feita eu vim aqui pra conhecer o Crocodilo de perto, essa pressão de aparelhagem, showzaço total. Meu parceiro Rodrigo também, do patrocínio Bola GDK, a minha explosão, meu parceiro Jabuti, tá todo mundo com a gente. Mas bora deixar de papo que eu gosto, é de curtir muito som. O homem é bom, o homem é espetacular. O homem é bom, o homem é espetacular. Conhece. Meu amigo Anderson Cosmo, ele é só a primeira dama, hoje ele tá de rock doido. Vai, vai, moleque. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batendo, o Alex do Coqueiro. Ela quer dar pra batendo, tá 99. Ela quer dar pra batendo, e também ele vai. Ela quer o seu vovendo, ela quer dar pra batendo. E aí, Bruno da CB? Jonas do Croco, Alexandre Reis da PJL. Almir da GDO também, já na área. E aí, Almir? Alexandre Di também por ali, ó. DJ Sayag. Nossa amiga Melissa, tá na área. Vamos dançar, vamos curtir. Planejou um assalto pego, planejou um assalto foda, mas valioso. O nosso amigo André, o Ian, a Juju Paniquete, ostentando no camarote. Deixa eu abraçar também com carinho aqui o meu parceiro Nenê. Ele e a sua esposa Marilene. Marilene Alves, bota logo no telão aí, Nenê. Marilene Alves, varejo atacado, tá no telão do animal. Bora, Nenê, segura aí no telão assim, ó. Bora, bora, bora, bora, agora. Essa aqui tem dono. Tinho Pressão e Gordo fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nome. É a música do Cicinho Bobinho. Se fosse nada. Meu amigo Malzinho também tá comigo. E aí, Malzinho? Se liga nesse som aí, ó. Agora tô no beco sem saída. Porque e aí, Poro? A minha vida e você. Hoje temos que, vamos lá. Quis brincar com o meu coração. Confirmado. Mas eu Igor Neves, registre essa parada aí. Eu vou baixar o som. Agora vocês. Pode chorar. Nossa amiga Vanessa, ela que é irmã do nosso amigo DJ Vanderson. Hoje ela veio comemorar aniversário aqui da sua amiga Paloma. Você acabou de me perder. Parabéns, Paloma! Yuri do Depósito Moreira, lá do Sideral, o Tiquinho da Pedreira, tá todo mundo aqui, ó! Marcela Araújo, aqui no camarote, aqui, Gostinho Animal. Bora, Marcela! Um abraço do Dinho! Dinho! Opa! Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida. Ei, Dieguinho! Cê só quis brincar com o meu corpo. Olha o Del, olha o Del. Mas eu sei. Leandrinho, PDK na área. Olha, couro com couro já chegando junto. Você chorou, me pede um perdão. Vocês! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão apresentam pra você Novo Crocodilo Prime. Pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Essa música é muito firme, ó. Igor Neves do Chute Certo, Thiago Rodolfo, Tafarel, os caras da Santana estão aqui no setor. E aí, vamos curtir, vamos dançar. Agora eu acho do Leão, agora. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, querendo. Esse é o maior secador do mundo, mano. Ficar comigo. É doido, mano. Rindo da minha cara, me fazendo de otário. Tá no CD ao vivo, acho do Leão. Não. Maior secador. Vou aceitar suas insinuações. Me provocou tudo. Os dois domingos atrás era eu que tava rindo de chiné, desgraçado. Parece um mundo tocado a nós. Exatamente. Porque eu mereço. A culpa foi do juiz. Vocês sabiam que o juiz que tava pintando o jogo do Paysandu foi o mesmo que tava pintando o jogo do Ipiranga? Pra tirar o Remo? Desgraçado esse juiz aí. Quero fazer tudo. Isso não vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí. Porque eu mereço. E aí? Gustavo Barbosa, o Michel da Brosa e a sua primeira dama, Roseli. Bora, Jobs da família, pá. O japonês do uísque falou. Hoje eu vou pro rolê. Bora, bigodinho. Já chorou muito esse moleque hoje, olha. Pra minha casa não, hoje eu vou beber. E aí, Felipe Lopes? Hoje eu não quero voltar pra minha. Bora, carequinha. Pra minha casa, carequinha, showman. Minha casa não, hoje eu vou virar. E o Rank tá tocando. Alô, e a minha amiga Gabi Milk chegando agora. Hoje eu vou virar. E aí, Gabi? Já tá no meio da panelinha ela. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Pega, meu animal. Com essa amiga Raíssa Nogueira. Ela só quer quem é do corte. Débora Bonequinha. Só senta pra quem. Que luz curtindo o grogo. Ela quer correr. Bora, Elde dos Mal, fala do Bora de onde? Conhecida no serrão como Maria Bandida. Ela senta, ela quica. Olha o balzinho, tá pro lado. Aqui pro lado direito já, mano. Engraçado, rola toda a festa aí. Tá bom. E aí, mãozinho? Como é que é? Tudo bem, Nibá Dudu? É, de rocha. Alô, Vitor, o homem da rave. Tá do camarote, vamos lá, vamos dançar. É o animal do Caribe. É até 6 da manhã. Se prepara que tem muito rock aí, né? Nossa amiga Melissa e o seu irmão Alexandre Dentinho. Ai, caralho, porra. DJ Lohan. Isabelle. Nossa amiga Isabelle, a Isabela. A Irly. A Ruanda. E o nosso amigo Tchaka também tá comigo. É a galera do setor. Ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica na ponta do meu. E aí, maluquinho? Bora botar pra. Lúcio, Nova Dimensão já tá na área, na retaguarda. Um abraço pra você, DJ. Gente boa, não chegue, não chegue. Me deixa na batida. E meu parceiro Douglas Carlai também já falou. Hoje eu vou invadir Mosqueiro. E aí, como é que é, compadre Paulinho? Aniversário do nosso amigo Xandinho do 40. E ele veio comemorar aqui, ó. Seja bem-vindo, parabéns, Xandinho. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. É o Lúcio. Vou chamar o Lúcio aqui. Amigo particular do Gordinho. O cara que comanda o Bar Nova Dimensão. Eu digo sempre que as pessoas que passaram pela trajetória do Gordinho, a gente sempre vai ser grato. No início da trajetória do Gordinho, a gente chegou a tocar lá no Bar Nova Dimensão. E diga-se de passagem, faz parte da nossa história de sucesso. E a gente procura sempre receber os amigos que fazem parte do movimento Aparelhagem da melhor maneira possível. Lúcio, você faz parte aí do sucesso do Gordinho. A gente sempre vai ser grato às pessoas que sempre ajudaram a gente no início da nossa trajetória. Seja bem-vindo, garoto! E me conta como é que tá a retaguarda aí, ó. É verdade, meu parceiro Dinho, meu amigo Gordo, toda a galera que acompanha o Crocodilo, meu parceiro Patrese, todo mundo curtindo hoje o Crocodilo. Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro DJ Adrianinho, ele é a sua primeira dama, Rayane, o Diego da Pedreira, todo mundo curtindo hoje o Crocodilo aqui no Caribe, sucesso total. Meu amigo Malzinho também tá por aí, hoje curtindo o Só na Manha. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui, Gordo e Dinho Pressão, até porque a galera que chega e arrebenta no Crocodilo é sucesso total. Pode crer, Gordo, pode crer, Dinho. Valeu pela moral, tamo junto sempre. Vou esperar uma vez vocês, mais uma vez, na quinta do Brega Show. Quando der, vocês vão estar junto com a gente por lá. Valeu, Dinho, valeu, Gordo. A galera do Crocodilo. Eu acho que ele pensa que tem um pancadão. Conhece. O pancadão já tá acostumado a pegar dessa. Conhece. Pai, pra tu laçou o boi agora de rocha. Conhece. Vai quebrar tua boca agora de rocha. Já pensou se eu não olho? Ela mãe, ela sal em ti, mano. Fala mãe, ela mãe. Fala mãe, ela mãe, ela mãe, ela mãe. Mas foi, choque. Mãe, ela mãe. Ingrid e Carol sempre no croco. E na produção, por essa, nem o futuro esperava. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Ainda é doido, hein? O nosso amigo Dentinho da equipe Spider! Só na manha, só na manha! Tu é piranha! Tu é piranha! Tu é piranha! Tu é piranha! Tu é! Tu é piranha! Tu é piranha, vai! Tu é piranha! Tu é piranha! Tu é piranha! Essa é resenha, cara! Tu é piranha! Tu é piranha! Tu é piranha! Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Você que encontrar um J2 Prime Rosa, tem recompensa de R$100 aqui, ó. Se mexer comigo vai ter que levar pressão. Mexe comigo. Se mexer comigo vai ter que levar pressão. Se mexer comigo vai ter que levar pressão. Se mexer comigo vai ter que levar pressão. Vai ter que levar. Nosso amigo Buda lá do Põe Show. E aí, Buda? Vai ter que levar pressão. Vamos do Jornal Diário, já tá na área. Pode, Paulinho, até seis, até seis, até seis. E o nosso amigo Xandinho do 40 falou: eu tô com o Gordo e o Dinho, com o Padre Paulinho, e eu vou até seis da manhã. E a galera vai tremendo. Hoje tem Mosqueiro. O compadre Paulinho falou: eu vou pra Mosqueiro hoje, segunda. sempre. E vou curtir o gordo e o Dinho pra trás e balão beat. Bora, bora, na pressão, bora, bora. Vai, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Toma! Se vou levar o Jades pra tomar um banho, vai mosqueiro. O nosso amigo Tavinho. Vai no passinho. E aí, Tavinho? Não tá gravando, desgraçado. Bota pra gravar aí, vai. Não tá gravando, desgraçado. Não tá gravando ainda. Aperta pra gravar o vídeo aí, desgraçado. Com a família. E o meu parceiro Vitor da bandeirinha? Cadê a Loura? Daí? Beijo da área. E aí, Vitor? Agora, agora, agora, já. Gravou, gravou? Agora tá gravando, agora tá gravando. Esse é meu parceiro Tavinho. Ele tá aqui no animal. E o Caribe é show. Yuri do Depósito Moreira do Sideral tá comigo. Se Judina, pancadinha, pancadão, bate na palma da mão. Quero ver sair do chão. O nosso amigo Léo também, da Crovovip. É do pop. Nosso amigo Luan. Faz a dancinha do pop. Todo mundo aqui, ó. Faz a dancinha do pop. Alice Juninho, Alice Juninho. Aí, mexicano, fala aí. O nosso amigo Eduardo Formigo, Matheus no apoio. Meu amigo Paulo e Ana Carla. Agora foi sal. A vingança nunca é plena. Mata alma e veneno. Ele deu a bicada e a galera sentiu. O mexicano provou e a galera curtiu. Deu a bicada, deu a bicada no fundo. Léo Trindade. Rabine Costa. Fala aí, mexicano. Toma, toma, toma, toma. Vai, fia, vai, fia. Toma, toma, toma, toma. Ei, mexicano, tu não sabe de nada. O pop é o pop, então toma essa bicada. Prime. Prime. DJ Ali, Josimar, garantinho, pressão. DJ Ali, Juninho. Paga do Josimar, tava aí o Josimar. E é o pop, sempre será o pop. O pop é o pop. Olha o Japa. Daqui a pouquinho tu vai fazer aquele vídeo lá, Japa. E o nosso amigo Arlen, aniversariante hoje. Já tem, já já tem. O pop é o pop, sempre serei. Mexicana, garantina que eu faço de lá. Agora! Já calma, desgraçado. Tecnomax. Bora, vai! Olha o caqueado, olha o caqueado no gingado, balançado de dedinho. Vai botando a galera pra dançar no Caribe. Bora, maninho, bora, maninho. Vai, vira, vai, vira, vai, vira, vai. Aniversário do Arlen! E tá chegando o aniversário da panelinha! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Essa galera é uma tri... Rodrigo do Patrocínio. É linha. E aí? Lá ao lado do homem do carvão, rapaz. Tem moral, tem emprego. Você que encontrar um celular J2, tem recompensa aqui, ó. Partida pan. Sem conto. Essa é aniversário do Arlen. E essa vai pra você, moleque. Come o dinheiro da saúde. Apesar dos pesares. E o dinheiro da educação. Acha todo mundo aí, ó. Lá vem que comer de é panelinha no camarote, é embaixo, é do lado direito, do lado esquerdo. Come o... Tá todo mundo espalhado aí, mano. Come o dinheiro da... É, coxinha. Lá tem que comer bem caladinho. Sabe, né, coxinha? Panelinha, se não sai. Olha só quem vem. Sabe o que se passa, né, desgraçado? É muito puxa saco. Nem de falar nada. Nem pra contar. Junto com a família, égua é muito puxa saco comer. Vira pressão! Minha, olha quem vem aí, quem acabou. E o gerente aí? É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem... Meu amigo Júnior, tô de boa, tá no beijo. Filha, égua é muito puxa saco comer. E aí, moleque? Minha, tô fora, meu irmão. Parabéns! Não vamos fazer parte da panelinha. O que nós queremos é o poder, pra poder comer na panelinha. O nosso amigo Raulson Miranda. Essa aqui é do meu amigo Bola. E aí, Alan? Sabe por que eu voltei? Pra cima, Bis Almeida. Não tinha como. Quando Naná, o Davidson, o Zezinho. Viver na solidão sem você. Juninho Souza da família Contém. Família conhece. E aí? O meu amor vou te dar. Vai ser. Vai ser. Pra quê? Pra te dar de presente. Vem, vem. Vem, amor. Vem, vem. Vem, vem me amar. O que você é, bola? O que você é? Eu sou GDK. Equipe Carroça Festa. Aqui no Animal. O seu Madruga gosta demais dessa aqui. Só não posso explicar. E o arroz? Porque pra quem não sabe, o arroz é o Valdian. Nossa felicidade. Muita resenha, né, moleque? O que eu faço, amor? O Japa, quem é que o Japa é lá? Que o sobrinho da Rosa. Sem você não é minha vida. O picadinho esse aí, diga só. Vem e diz pra mim. O Raul é o bonito. O nosso amor. Ai, meu Deus do céu. É muita onda. Vamos dançar, não para não. Mascote, Roninho! Da 160, valeu! Nem meus sonhos, só registrando tudo aqui no Caribe, já! Caribão! Esquece tudo, volta logo, vem me ver. Bora PDK agora, vai! Porque te ver tão longe. O nosso amigo Edivandro! Demais não faz. O homem que comanda o bar do Hernandes! Faz tão bem, eu te quero só pra mim. O Del, o Dieguinho, o Leandrinho! É a PDK original! Sinto por você e faço essa canção. Pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não tá logo, baby, vem amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Rapaz, ninguém segura o sapinho. Olha o Paulo. Virou humilde agora da pedreira. Vai, vai, vai. E meu parceiro Jabuti da Explosão mandou avisar. O aniversário da Explosão e da GDK esse ano é no grupo. E aí, Dudu Beni? Olha o amigo Alan Vido. Gordinho, amigo Caio Vitor, Ceará do Grogo, olha quem tá na área, rapaz, Alex do Vidro e o Ricardão Lobo Mal. Bora, Thiago Ninho, bora, Malzinho. Pega, pega, meu animal.